Começa agora na Rio Sul Rádio, Criadores e Criaturas, com DJ Nandão. Estamos chegando com mais um Criadores e Criaturas, o seu programa de covers, versões e regravações aqui na Rio Sul Rádio. Hoje vamos ter muita coisa diferente, vamos começar com uma versão porrada de Tears for Fears e outra de Michael Jackson. Segura aí! Come on. just to hear you breathing. Catch a smile while you are sleeping, while you're far away and dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I cherish. Feeling your heart beating, and I'm wondering what you're dreaming. Wonder if it's me you're seeing. Then I'll kiss your eyes and thank God we're together. I just wanna stay with you in this moment forever, ever and ever. I don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, cause I miss you, babe. And I don't wanna miss. For change. And exchange. I walk on a part in the war for a lead role in a cage. Vale tudo, né? O que mais tem por aí é versão reggae de música famosa. Esse aí é o Alpha Blonde cantando Wish You Were Here do Pink Floyd. Antes também teve Lee Francis, reggae também, I Don't Wanna Miss a Thing do Aerosmith. Antes teve Three Days Grace com Give In To Me do Michael Jackson e Disturbed cantando Shout do Tears For Fears abrindo o programa de hoje. Agora vamos desacelerar, vamos de Dance anos 90, só que na versão Chill Out. Criadores e criaturas. breaks the mold. What you see on me, Son of Jesus. Someone to hear your prayers, someone who cares. He's your own personal Jesus. Someone to hear your prayer, someone who's there. All alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, you'll make you a believer. Jesus is the best, he'll put you through a test. Bang on your chest, you'll need to confess. He will deliver, he's a forgiver. Touch faith. Reach out, touch faith. He's your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who cares. He's your own personal Jesus. Someone to hear your prayer, someone who cares. together we can be strong. You know we've got to find a way. Punish me with brutality and talk to me so you can see. Oh, what's going on? What's going on? What's going on? Yeah, what's going on? See what's going on? What's going on? What's going on? Yeah, what's going on? Criadores e criaturas aqui na Rio Sul Rádio. Isso aí que você acabou de ouvir foi Bono Vox e Chris Martin, os dois vocalistas das maiores bandas dos últimos tempos, U2 e Coldplay, cantando What's Going On, do Marvin Gaye, grande clássico dos anos 70. Antes teve a Nina Hagen destruindo Personal Jesus, do Depeche Mode. Teve também o Jess Moskaluk, deve ser grego esse cara, cantando Call Me Maybe, da Carly Rae Jepsen. E Nosy Catsman também, cantando Mr. Vain, do Culture Beat, numa versão bem desacelerada. Vamos pro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com Dona Ivone Lara e Geraldo Vandré. Não saia daí. Criadores e criaturas, volta já. Criadores e criaturas, com DJ Nandão. Criadores e criaturas de volta, como eu disse antes, agora vamos tocar uma versão de Dona Ivone Lara, cantada pela Paulinha Toller. Vamos lá, Alguém Me Avisou. Thank you.

Tufu, Jeremias Não Bate Corner, banda Colapso e Paula Toller. Quatro artistas brasileiros regravando Katrina and the Waves, Walking on Sunshine, Rádio Táxi, Garota Dourada, Geraldo Vandré, Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores e Dona Ivone Lara, Alguém Me Avisou. Agora vamos seguir com Os Britos cantando Let's Spend the Night Together dos Stones. Criadores e criaturas. Smiling, baby, you need some guidance, baby. I'm just beside you, baby. Now I need you more than ever. Let's spend the night together. Let's spend the night together now. We're gonna die.

Esse aí foi o The Farm, Don't You Want Me, fechando Criadores e Criaturas de hoje. The Farm é aquela banda de um sucesso só, All Together Now. Pro show deles, eles têm que ter mais repertório, né? Então eles gravaram Human League, Don't You Want Me, foi o que você ouviu aqui. Antes teve Josh Herbert cantando Die Young, da Kesha. Teve também o Him, uma versão gótica pesada de Wicked Game, do Chris Isaak. E antes o contrário, o Toad the Wet Sprocket regravando Rock'n'Roll Night, do Kiss, bem devagarzinho. Teve também os Britos com Let's Spend the Night Together, dos Rolling Stones. Galera, é isso. Semana que vem tamo de volta. Continue aqui na Rio Sul Rádio. Um abraço, valeu pela audiência e todo mundo. Tchau, tchau. Rio Sul Rádio apresentou Criadores e Criaturas, com DJ Nandão.